Então, muito bom dia a todos e obrigado pela vossa presença. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, um agradecimento de família, por me dar a oportunidade de poder partir esta associação desde a minha terra natal. Muito obrigado, Sr. Presidente, porque para mim é um grande orgulho de esta associação de começar a dar os primeiros passos aqui em Oliveira do Hospital. Depois quero agradecer, tenho que agradecer a muita gente, mas eu vou particularizar aqui a minha região, desde o primeiro momento em que o meu filho infelizmente foi deparado o problema que ele teve, desde o primeiro momento aqui a minha região se disponibilizou em tudo para que não me faltasse nada. Quero particularizar aqui duas pessoas, entre muitas outras, mas quero particularizar o Dr. Herdade, muito obrigado por o trabalho que fez. Um dia o meu filho há de agradecer isso pessoalmente. E à minha grande amiga, à Rosa Neto, por todo o apoio que deu à minha família, a todos. Eu não tenho palavras para agradecer, mas sei que o meu filho um dia há de saber, e eu quero que saiba, as pessoas que realmente o quiseram ajudar, enfim. Esta associação criou-se porque, infelizmente, bateu-me à porta e, como o Presidente disse há bocado, às vezes pensamos que podemos pensar porque é nós e não os outros. Infelizmente, bateu-nos à porta. O meu filho está a reagir muito bem ao transplante. Está a seguir o plano normal dele, em que eu e toda a minha família seguimos esperançados que a cura dele está para breve. Para não me desviar, para falar um bocado em relação a esta associação, foi criada, como a doutora já falou, para sensibilizar todas as pessoas, que aquelas que ainda não são, que sejam dadores de medula óssea e que deem da vida de sangue. Eu falo pela minha experiência. O meu filho, felizmente, só tinha que levar transfusões de plaquetas e de sangue de semana a semana. Mas existem uma série de casos que nós temos vindo a constatar que existem pessoas que necessitam delas diariamente. E esta associação foi criada para sensibilizarmos as pessoas, para que sejam dadores, porque nós não sabemos se nos pode acontecer ao nosso filho ou a nós mesmo. Portanto, só quando passamos por elas é que vamos ligar verdadeiramente a esta situação. O que eu quero, mais uma vez, é que todas as pessoas que não sejam dadores, realmente que o sejam, porque ao sermos dadores podemos estar a salvar uma vida e não há vitória nenhuma de campeonato, não há taça nenhuma do campeonato que chegue a um sentimento de salvação de uma vida. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a vossa presença, porque vocês também são importantes para a divulgação desta causa. Mais uma vez, o meu agradecimento, Sr. Presidente, e estamos aqui para a luta, vamos continuar na luta, para que muitos casos não tenham, muitos pais não tenham a angústia que é uns pais crerem que existe um dador e que não o tenham. Portanto, vamos tentar minimizar a angústia dessas famílias, desses pais, para que seja muito mais fácil e muito mais rápido encontrarmos um dador. Portanto, muito obrigado a todos e bem-ajam para vocês.